e de contração da procura prosperar. Cresceram os empregos aqui, cresceram para mais de uma centena de crescimento de postos de trabalho aqui, não postos de trabalho criados por um único investimento, mas postos de trabalho criados por vários empreendedores que foram crescendo, que se foram aqui instalando. É também um exemplo muito interessante de empresas a saírem da incubadora e a continuarem o seu caminho, empresas que criam emprego tecnológico, que criam emprego qualificado, empresas que estão a prosperar e a vender. Isso é que é muito importante. Sr. Ministro, têm surgido nos últimos dias diversas agências de notação, o Commerce Bank ontem, também uma outra financeira que é gestora de ativos, que é a BlackRock, que referem que Portugal poderá estar numa rota e novamente numa mira que pode fazer com que os investidores tenham medo de apostar em Portugal. Acha que há razões para isto? Não é o que vemos. O que vemos são vários investimentos que estão na calha para acontecer em Portugal e vemos no Ministério da Economia, tenho recebido vários investidores, novos investidores interessados em começar projetos. Projetos concretos de investimento, quer na indústria, quer até no setor agrícola, para criar empregos, criar aumento de capacidade de produção. É preciso distinguir isto do que são os investimentos financeiros, que são também importantes. Portugal tem neste momento a confiança dos investidores e vai mantê-la. Tem havido alguma agitação, em particular pela resolução que houve no caso do Novo Banco, que afetou investidores internacionais, que estão naturalmente nos meios de comunicação internacionais a fazer chegar o seu ponto de vista, mas não podemos confundir o que são protestos e são descontentamento natural desses investidores com o que é uma realidade em que ainda a semana passada, de facto, colocámos dívida portuguesa a taxas de juros boas, com um spread menor do que no passado e com uma procura que excedeu 3 vezes a oferta. Portanto, eu não me parece que haja nenhum problema. Novamente no foco, estar novamente numa mira dos investidores internacionais pode levar a que as pessoas se retraiam e não queiram estar novamente em Portugal. O estar na agenda de alguns investidores fazer ruído sobre isso é muito diferente de não haver investidores a querer investir em Portugal. O que mostra as emissões de dívida pública, o que mostra as manifestações de interesses em empresas portuguesas é que há muitos investidores interessados em Portugal. O que mostra também os investimentos concretos, não esses financeiros, mas os investimentos que criam empregos, os investimentos que aumentam a nossa capacidade, é que há vários a surgir e vários investimentos pequenos destas startups, mas também alguns investimentos grandes e muitos deles também de forma muito interessante ligados à criação de postos de trabalho mais qualificados, de empresas grandes que querem vir para Portugal não só fazer produção industrial, mas querem vir para Portugal fazer também investigação, desenvolvimento industrial, desenvolvimento com engenheiros, e são esses empregos e esses investimentos que nós procuramos, e é também por isso que estamos aqui ao lado dos empreendedores e estaremos aqui também ao lado da Altice, que ainda hoje aqui em Aveiro vai demonstrar claramente que um centro de investigação de excelência e de qualidade, que a empresa, ou que se especulou muito também na imprensa, que poderia fechar ou ser deslocalizado, afinal o que a empresa decidiu, face à qualidade da nossa mão de obra, face à competitividade deste centro, foi em reforçar o centro e tornar o centro de investigação, o Altice Labs, aqui em Aveiro, tornar o centro para todo o grupo. E, portanto, o que estamos a ver não é empresas a sair de Portugal, é empresas a reforçar em Portugal, e o que estamos a ver também é os portugueses com o seu empreendedorismo e, hoje em dia, alguns portugueses mais qualificados com o seu empreendedorismo a criarem valor e a criarem valor de formas novas, com imaginação, com conhecimento. E aqui em Aveiro temos um exemplo muito interessante e era isso que queria realçar. Muito obrigado. Sr. Ministro, deixe-me só fazer-lhe esta pergunta. Quais são as previsões do Governo do crescimento económico para o próximo ano? Superior ao 1,5% em relação ao ano passado ou não? Esse é exatamente um tema que não é o tema que estamos aqui hoje a falar, mas isso vai-se saber com o orçamento. E será um nível de crescimento superior ao que foi em 2015, não será ainda o nível de crescimento que nós ambicionamos. Portanto, o que queremos é continuar a trabalhar com os investidores e com os empreendedores no reforço do investimento e do crescimento do país. Muito obrigado.